Viu, Pirata número 71? Tudo pronto para o Bacanal dos Quadrinhos. Não tá nada pronto, cara. Mas em espírito nós estamos prontos. As pessoas não deveriam saber disso, né? Não, elas geral, sabem também que não tá nada pronto. Em geral elas não devem saber disso, mas olá, meu nome é Pedro Falcão. Estamos aqui em mais um Navio Pirata, de número 71 desta vez. Na minha frente tem o Capitão Daniel da Ponte. Oi! E também o Raoni Marques. Eu tô no WhatsApp, me deixa. Para de ficar mandando fotos pornô pras outras pessoas, cara. Eu tô tentando tirar uma foto do meu pinto sem vocês verem. Cara, usa uma toalhinha, por favor. Estamos aqui gravando pela primeira vez em um novo locação. Uhul! Essa é a gravação mais exótica do mundo, porque quando a gente começou a gravar na casa do Danibas, na casa da mãe do Danibas, que é pra deixar bem estabelecido, tipo, tinham pessoas que não elas estavam totalmente, tipo, teve um momento muito crítico que elas falaram, tipo, caralho, que porra tá acontecendo? E desde então, esse é o momento mais dramático desses, que agora a gente tá na casa nova do Falcão, com, tipo, três pessoas que não... Elas estão, tipo, ai, caralho. Por que eu tô ouvindo essas pessoas falando? Por que eu tô aqui, tá ligado? A gente tá falando... Não, e uma dessas pessoas tá sentada na mesa com a gente, tipo, olhando. A Knives. Olhando e, tipo, julgando profundamente tudo que a gente tá fazendo. Rindo educadamente. Rindo educadamente. Mas é, gente, porque isso daí, na verdade, pra quem não sabe, ela é a nossa nova... Mascote. Ela, na verdade, ela é nossa público mascote. Teste, público foco. Público teste, público... focus group. Focus group. Exato. De uma pessoa, ou seja, um focus person. Exato. E que vai testar... Focus person. Que está é um novo conceito. É um novo conceito, é o focus person. É investimento de pesquisa. Exatamente. Eu tenho essa verba para pesquisa, mas são tipo um... Mas é tipo uma cerveja. É tipo... eu tenho essa pessoa que... Você conhece. Serve, eu quero essa. Eu quero contratar esse serviço. E, enfim, nós temos esse novo serviço de pesquisa, que é com uma pessoa, se vocês quiserem contratar. A gente, inclusive, pode fornecer nossa opinião por WhatsApp direto, a gente não precisa nem no lugar. Exato. Mas, enfim, a gente... estamos aqui, mais um navio pirata. Mais um dia, sobre o Lansing, na área do Vigia. Que mais? Caras, na verdade, é o seguinte, por que a gente trouxe a Knives agora, que virou Knives, pelo visto, né? Nossa, olha, você falou, ela é a nossa, e você usou um coletivo várias vezes. Peraí. E agora você falou, a gente trouxe. A gente? Eu não trouxe ninguém. É, não, você tá jogando... O Daniel trouxe eu. Me trouxe. Eu só trouxe o Raoni. Eu quero dizer... Mas o que eu quero dizer essa é essa pessoa de 13 gente... anos presente nessa mesa de drogas e sacanagem. E mais drogas. E hedonismo. Todas as outras coisas, tipo rock and roll, foda-se. Mas todas liga. As outras coisas... Tipo, liga pra rock and roll, cara. É culpa sua. Eu não tenho nada a ver... Quando a polícia chegar e no tribunal depois, eu não tenho nada a ver com isso. Beleza. Eu não falei nem prazer quando eu conheci ela. Eu falei, tipo, o que você quer? Quem é você? É verdade. Quantos anos você tem? É verdade. Quantos anos você tem? Eu não posso, é uma pergunta. Eu não posso ser visto perto de você, senão cadeia, tá ligado? O que eu queria dizer... Mas é que ela está aqui porque... Ela está aqui porque nós vamos... Nós temos uma surpresa para o Convés. Surpresa muito boa. É sim, é muito boa e é uma coisa não, que a gente quer fazer tipo, faz tempo. Eu tô tão preparado pro da semana que vem que a gente sentiu toda essa falta de tipo, pessoas gritando. Daí a gente teve que ficar empolgados... A gente não tá, porque... Ah, que sono. Porque a gente pegou 3 horas de trânsito. Mas tenta de novo. Nossa, o Danibas, a gente passou 18 horas no trânsito. Mas fala de novo. Tá, por quê? Eu tenho uma coisa empolgante pra contar pra vocês. Yeah. O que eu tenho pra contar pra vocês de empolgante é que o Navio Pirata entrará numa nova fase de testes. Nossa. É como se a gente estivesse numa fase de testes até hoje. Né? A gente tá nessa fase de testes, mas a gente vai entrar sempre numa testando nova uns bagulho, tá ligado? A gente tá numa nova fase de testes. Forever Beta. Forever Beta, que... Que básico. Assim que vocês comprarem tipo Season Gmail. Pass. Comprando o Season Pass, vocês finalmente vão ter a versão final. Mas é, o Navio Pirata agora tem, tem uma versão nova beta. É, que basicamente nós vamos fazer ao vivo o Navio Pirata. Quer dizer, a gente já faz ao vivo, né? Oh. Eu acho que você tinha que ter dado muito mais ênfase e pausa depois dessa frase. Deixa eu tentar de novo, vai. Porque você acabou de falar que a gente vai fazer esse podcast ao vivo, tá ligado? Isso, então. Nesse podcast, galera, a partir de agora é... Ao vivo! Nossa! Então, não, mas peraí, a gente tem que explicar isso melhor, porque quando a galera fala ao vivo, a galera imagina que tipo, a gente vai streamar o bagulho ao vivo, entendeu? Exato. Não. É muito tipo gravado diante de um público. É muito melhor que isso. Muito melhor. Exato. Não é não. É tão legal quanto. A gente podia fazer em casa, né? É tão legal quanto, assim. Acho que é bem mais legal, mas não. As pessoas estão reagindo ao mesmo tempo que você tá gravando. Mas é que nem aquele sitcoms dos anos 80, que é gravado na frente de um público. Exatamente, cara. É, a partir de agora, o Navio Pirata vai começar a ser gravado todas as quintas-feiras, às 7 horas, de um público. A partir das 7 horas, no Frei Café e Coisinhas. And Coisinhas. Frei Café e Coisinhas. Para quem conhece já o pessoal do Lectronic, o Gus Lanzetta, os comediantes aí de São Paulo, é onde normalmente tem uns shows de comédia, no porão lá embaixo, no Frei Café e Coisinhas, que é um bar ali na Frei Caneca, como você pode imaginar, que é muito bacana e é sussa e é tipo aberto, então dá pra tipo, até fumar um pigas e assistir a gente falando. É onde nós vamos estar, não interessa as outras coisas. Exatamente, a gente só vai estar lá. A partir desta quinta-feira, nós vamos começar a gravar ao vivo. O Navio Pirata, diretamente no Frei Café Coisinhas, às 7 horas. É, para entrar é fácil, você só chega lá e entra e paga alguma coisa. É, não, na verdade você tem que pagar antes de entrar. Você tem que pagar antes de entrar. Tem que botar de índios ali antes de entrar. É 20, é 20 conto. Tipo, não tem obstáculos, não tem obstáculos. Você não precisa adivinhar a senha. É uma linha reta. A única coisa que tem que lembrar que fica no porão, então você tem que ir até o fundo do bar e descer. Lá no bar, e nós vamos estar gravando. Sigam lá. As risadas. As risadas as gostosas pessoas, das pessoas. Sigam as gargalhadas e o cheiro de cigarro. Exato. O cheiro da alegria. Cigarro? Sexo? Ou o cigarro. O que são coisinhas? Sexo. Não, coisinhas? Ah, o que tem de coisinhas lá, cara? Então, eu não sei. Assim, a partir do momento que eles têm café e outras coisas. Não. Coisinhas. Então coisas não tem pequenas. Coisas grandes. A partir do momento que eles têm café e outras coisas pequenas. Eles têm coisinhas. Então, mas eles não têm coisas. Eles têm coisinhas apenas. É, não, tipo... eu espero que seja sempre, tipo, por exemplo, pãozinho porção de dele é sério, tipo... Pãozinhozinho de queijinho. Pãozinho, ou são apenas mini hambúrgueres. Uma coxinha de franguinho. Mini hambúrgueres. Sliders, exato. Eu espero que seja assim, né? Não, isso é da hora. Mas, enfim, espero que seja assim. Tipo, eles só vendem aquelas latinhas pequenas de Coca-Cola, tá ligado? Não tem um hambúrguer do tamanho real. Nossa, eu não quero um x-salada grande naquela porra, não. Mas é um bar, a cerveja é barata e é, tipo, uma cerveja. Todas as brejas vêm, tipo, num copinho de shot. Pra você tomar um gole só. Coisinhas. Mas é o mesmo preço da normal. Mas a única coisa que é do tamanho normal é o café. O café, afinal, é verdade. Café, não é cafezinho, né? Então, não é Frei Cafezinho e coisinhas. O Rei Café e as coisinhas. Exato. É tipo uma banda. É tipo uma banda, cara. É a banda do... É o Frei Café e coisinhas. Desse lugar só, né? É o Frei Café. É o The Roots desse lugar. O sexteto desse jogo. Nossa, imagina se tivesse uma banda, cara. Então, a gente pode ter uma banda. Tipo, não a gente tocar numa banda, mas... Sim, mas uma banda de apoio. Sim. Eu acho que a coisa mais... antiga. A gente podia ter uma banda de apoio do podcast. Então, cara. A gente podia ter tipo um DJ de apoio. Isso a gente pode ter um DJ de apoio, cara. Isso ia ser da hora, cara. Ó, eu acho que a banda de apoio... você convida as pessoas, você convida o Brasil contemporâneo a falar, tipo Ultraje a Rigor. E um DJ de apoio é um cara que vai falar, tipo... É o Zé Pedro da Adriana Galisteu. Que vai apertar um botão e faz... É verdade. Ele é... Nossa, ia ser... É, a gente precisa disso. A gente precisa disso. Então é disso mesmo que eu estou e falando. E é por isso que a Knives está aqui hoje. A gente queria introduzir esse conceito vocês, mas não sei se funciona. Ela está provando. O Falcão parou no meio da frase, que ele foi muito julgado pelo quanto ela não está gostando dessa conversa. Tipo, nem tô, meu. Bom, tudo bem. Próximo, próximo. O negócio é tipo, eu não sei se... É porque a gente já tá anestesiado com essa informação e preocupado com toda a parte ruim que a gente vai ter logística. Que lidar com... Mas tem outro bagulho bacana que vai ter semana que vem. Não, que... calma, não, gente, calma, calma, calma, não. Gente, calma. Eu acho tem que mais coisas que... Eu não sei se dia que a gente deixou... Então, mas isso não... Então, isso não... Exatamente. Eu não sei se a gente deixou claro, tipo, a gente vai gravar esse negócio ao vivo, velho. Sim. Então. Tipo, vocês podem vir ver a gente agora. Vocês podem interromper a nossa gravação jogando alguma coisa. Vocês podem entrar no negócio com uma lata de spray e pichar os casacos de pele que a gente usa enquanto grava. Vocês podem gritar uma coisa ali e vai aparecer na gravação enquanto vocês ouvirem. É. Isso é mó legal. Vocês podem pular pelados na cabeça do Daniel e esfregar sua genitália. Vocês podem fazer isso. Que não também vai ser streamado, mas toda a reação sonora desse evento vai ficar pra posteridade. Pra sempre. Porque essa é uma informação importante. A gente vai gravar lá, mas vocês... Se você, você que, a nossa fanbase, a Creana, que não pode vir, tipo, vocês ainda vão continuar ouvindo esse negócio na internet todas as vezes. Só que vocês não precisam vir pra cá. Vocês vão ouvir todas as peripécias ao vivo. Exatamente. Ele será publicado no dia, na sexta-feira, como normalmente já é. Sim. Pouca coisa vai mudar pra você que não está em São Paulo. Mas para você que está em São Paulo... Muita coisa vai mudar para você. Muita coisa. Nossa. A primeira delas é o seguinte, nós vamos ter a animação das nossas caras no prédio da Fiesp. Exato. Se você for na Paulista agora, até de dia tá aceso lá, tá mostrando lá, tipo, podcast ao vivo. Por alguma razão, eles trocaram minha cara por uma cara de uma galinha d'Angola. Eu não sei porquê. Uma galinha d'Angola. Em específico, é que, era uma galinha d'Angola. Faz confundir. Se eu ver só a cara de uma galinha d'Angola, eu não sei se eu reconheço. Tipo, olha... Especificamente uma galinha d'Angola. Entre os dinossauros e as aves, ou falar, eu não sei que bicho é esse. Eu duvido que eu fale. Ainda mais a pixels, cabeça de uma galinha ainda d'Angola. Mais em pixels, hein? em pixel art, inclusive. Mas não, na verdade. O lance é que antes de nós entrarmos no palco, vamos ter todas as noites a abertura com algum comediante. A abertura desta noite será com o grandíssimo Souza. Para quem não conhece, ele é um grandíssimo comediante. Ele é um cara muito bacana. A gente conversa bastante sobre Hearthstone, inclusive, com ele. Quer dizer, crack. A gente conversa sobre drogas. Muitas drogas. Sobre rock. Nós somos roqueiros, cara? Eu não sou desses bebês que curtem joguinhos. Videogames é pra criança. E ele é um cara muito engraçado, então cheguem cedo pra você ver. O Souza vai entrar mais ou menos umas 7h30 no palco. A gente entra no palco umas 8 horas e vai até mais ou menos umas 10 falando várias bosta. Várias bosta. Mas uma das bosta muito importante que a gente vai também no dia, isso, para quem vai comparecer, e isso será meio que eterno até durar. No podcast, e o Raoni está chorando aqui já de preocupação. Chora não, menino. Que basicamente é o seguinte, caras. Vocês pediram, vocês vão receber... Golden Shower. Vídeos do Daniel balançando a barriga. Eu mesmo. Lado. 30 vídeos de graça. De graça. vocês pediram, vocês vão receber Full HD. Super câmera. Segunda temporada de Tretas e Trutas. Sim. Segunda temporada de Tretas e Trutas ao vivo, gravada ao vivo, vocês vão poder ver toda a nossa... Todas as tretas. Desenvoltura. Toda desenvoltura na nossa atuação RPGística. Todas as mímicas. Isso vai ser maravilhoso. Todos os sotaques horríveis. De dados. Vocês vão poder ver como o Raoni é um verdadeiro mestre. Mestre. Das tretas e do T&T. Talvez tenha participações especiais. New player, talvez new player. Ao longo da temporada. Exato. Cara. Verdade. Então, vamos ter muitas coisas muito legais, muito bacanas, muito bacanas. Divers. Vai ser divers. Vai ser bem divers. Aí, a gente vai ter nossa banquinha de coisas lá, né? E para quem quiser, vamos ter uma banquinha cheia de coisas para você comprar, cara. E não são coisinhas. Não são coisinhas, são coisonas. Coisas. A gente está quebrando... A gente vai ser expulso. Olha o tamanho dessas coisas. Aqui não pode. Vocês não viram a minha licença? Eu só posso vender coisinhas. Café. Não. Vão ser coisonas. Vão ser coisonas. E vão ser coisas legais, como tudo que teremos na nossa mesa na Comic Con. Oh! Em Então vão ser muitas coisas, cara. Então já leve seu dinheiro, assim, tipo, pra você já ficar bêbado e comprar umas merdas, tá ligado? Porque, e ver a gente falando umas merdas, cara. Isso. A gente falando muita bosta. É um investimento esse negócio. É um investimento, né? Esse negócio. É investimento. Vá preparado já com a caderneta, com um cheque. Porque você tem que pagar a entrada, café, coisinhas. Coisonas. E as nossas coisas. E as nossas coisas. E as nossas coisas. Exatamente. Bonas. E café. Mas. E café. Vídeo da barriga do Daniel grátis. Mas é de graça. É free. Esse é. São então, vídeos. Vídeos. Em vários lugares. Então pense nessa... Quem for ganha um pendrive com todos. É. Exato. E, caras, essa é uma das maiores coisas que a gente mais queria planejar fazer. Há muito tempo que a gente queria fazer isso ao vivo. Aliás, o primeiro... Isso é um anúncio muito, muito, muito grande. E eu falei pra Heloísa, tipo... Ah, então, a gente vai gravar ao vivo num lugar aqui na Frei Caneca e tal. E ela ficou tipo, nossa, isso é legal, né? E eu acho que ela falou, né, porque eu tava tipo, a gente vai fazer isso. Eu tô muito nervoso com esse negócio. É tudo bem, a gente bebe bastante até a hora de subir no palco. Esse ano vamos ter apenas 3 podcasts só, dia 3. Isso vai acontecer pra sempre agora. Pra sempre agora. Isso agora é eterno, entendeu? Isso que eu tô pensando, tipo, será que as pessoas elas têm ideia da dimensão dessa notícia? Será que isso é realmente incrível? Será que em algum lugar eu tô mentindo pra mim mesmo? Eu acho que você tá neuroticando, cara. Eu acho que você tá neuroticando horrores. Mas cara, será que as pessoas estão empolgadas nesse momento? Tipo, caralho, eu vou poder ir nesse negócio? Você vai poder ir nesse negócio toda semana. Toda semana você vai poder ver a gente ao vivo falando umas bostas, comprar as nossas coisas. Se você não comprou na semana passada, você não entra. Isso, você não entra. E você vai ver o podcast gravado, vai ser o seu programa de quinta-noite. Nossa. Galera. Então, eu não posso ir pra praia a hora que eu quiser agora. Não que eu tenha ido nos últimos 2 anos, na verdade. Mas, basicamente, sua semana tá trancada agora. Exatamente. Eu tenho que estar aqui toda quinta-feira. Outra boa notícia, Raoni, em relação a isso, a nossa nova vida agora? O resto da sua semana tá de boa. O resto da sua semana. Não precisa fazer mais nada. Os milhões que eu vou ganhar fazendo isso, eu larguei todos os meus outros empregos. Qual que é? Outra boa notícia, Rony, é que nós vamos poder levar o show da Max Rebo ou o show do Navio Pirata para a sua cidade. Somos um circo itinerante. Nós somos um circo itinerante agora. Então, se você fala assim, cara, porra, vamos gravar um Eu quero isso aqui pertinho de casa. Eu quero gravar o Navio Pirata na minha cidade... Entra em contato com a gente pode... Todos vocês, a fanbase promoter do Navio Pirata. Eu sei que todos vocês são donos de algum lugar. Exatamente, se vocês quiserem gravar, se vocês conhecem um bar da hora, algum lugar que tem um espacinho, a gente pode gravar. A gente pode gravar por aí, até no Acre a gente pode gravar. Cara. Nossa, no, principalmente você é louco, no Acre. Hein? Desbravando Atenção, o Acre. Atenção. Vocês nem sabem que é podcast. Ouvintes. Né? Ou acreanos. Prédios. Nós queremos muito vocês, nós amamos vocês, ao contrário do que o Raoni tá falando agora. Nós amamos muito vocês. Eu também tenho umas boas piadas sobre, tipo, outras minorias. Mulheres. Eu sou muito engraçado, cara. O Raoni é o núcleo fascista do grupo. Fascistinha. O que? Fascistinha e virgem? Fascistinha e virgem. Raonazi, cara. Escuta aqui. Mas tipo, se você sabe de algum lugar, a gente pode ir pra ele. A gente pode visitar a sua cidade agora. Eu acho bom que você escuta aqui, não foi, tipo, negando o Raonazi, foi tipo. Tá, então a gente pode colar aí, tá ligado? Mas nós vamos, assim, se você falar assim, nossa, essa é uma ótima ideia, eu preciso lembrar disso, aí você esquecer dessa ideia de chamar a gente, não se preocupa, porque eu vou encher o saco a partir de agora, no fim de todo o episódio. Eu vou falar pra gente... Vou fazer parte do nosso IndyCard. Do nosso IndyCard. Então, tipo, não se preocupe que a gente vai encher bastante o saco de vocês pra vocês levarem a gente pra cidade de vocês pra gente fazer este maravilhoso show super chato, que é, tipo, basicamente a gente tomando umas brejas, fumando pigas, falando umas coisas. Basicamente a gente ficando bêbado na frente de vocês. E vocês vão pagar por isso. É o melhor truque da história, na verdade. É tipo reunião de família. É basicamente uma reunião de família. É. Muito bom. É. Não, vai ser louco. Vai ser louco, vai ser louco. Eu não sei se vai ser louco. Este mês... nosso único público foi embora. Tipo, a Knives, ela falou, tipo, foda-se essa bosta. Ela simplesmente levantou e foi embora, né? É verdade, eu percebi. Adeus. Ela nos abandonou. Se isso não é um presságio, eu não sei o que é. Ah, tá voltando. Ela voltou. Voltou, nossa. Mas eu posso que ela voltou só porque a gente falou, tá ligado? Fanbase. Mas isso não foi uma volta verdadeira, ela voltou só porque a gente falou, tá ligado? Exato. É. Só porque, não, tipo, ela falou assim, acho que eles vão verdadeira. Eles acham que eles vão ela tá aqui a contragosto, receber a minha ausência, tá ligado? Eu vou voltar. Eu acho que pelo menos um tava de frente pra mim, ele deve ter reparado que eu saí, tá ligado? Ai, ai. Mas enfim, esse mês nós teremos 3 shows apenas. Nos dias 3, 10 e 17, quintas-feiras, uhum, do mês de dezembro. E voltamos ano que vem, ainda não sabemos exatamente qual data. Mas algum dia. Ano que vem. Super baratinho, na verdade, também, para quem que estiver interessado em participar do Navio Pirata. R$20, sendo que são 10 deles consumíveis, ou olha seja, só, você paga 10 reais de pinga, ainda vira pinga. Pinguinhas. Caralho, vira duas pinguinhas. Vira duas pinguinhas, ou seja, dá pra você ficar loucão. Vira, louquinho. Com um mico-leão, velho. Louquinho. Com um mico-leão, um mico-leão, mano. Uma nota de mico-leão. Um mico-leão. Fala. Não, eles ficam louquinhos. São louquinhos. Louquinhos, não, afinal, são... Nós falamos que as pessoas vão ficar louquinhas. É. Entendeu? Com as coisinhas. Exato. Crazinhas. Com brejinhas. E, gente, eu acho que é isso, caras. Né? Basicamente é isso, que essas são as grandíssimas novidades para o resto do mundo. A outra parte do nosso público saiu da casa, batendo a porta. Ou seja, se isso também não é um presságio... eu não sei o que é. Mas tem outra coisa que a gente vai fazer na semana que vem, caras. Nossa, o quê? Outra coisa muito importante. Curso de detetive. Daniel vai pra praia. Eu vou pra praia. Eu vou pegar uma cor. Ele vai pegar uma cor. Não é isso, Daniel? Vou. Pra qual praia que você vai, Daniel? Pra aquela, que tem areia. E é fininha. Essa e é a melhor praia. E tem o mar. Nossa, eu gosto muito dessas areias. Ah, o mar. Dessas praias que tem mar. Essas areias. É o melhor tipo de praia. E areia. Né? Sim. Mas além disso, também sabe o que vai ter, cara? Não. Eu vou te contar, cara. Comic Con Experience. Nossa. Comic Con. Conhecido como CCXP. CCXP. Nenhum nome, nenhum rolê tem um nome tão legal quanto Jibecon. Jibecon é o melhor, mas não é... CCXP 2015. Não é hora de Jibecon ainda. Jibecon é só semana, ano que vem. Nossa, só da manhã, não, semana que vem. Cadê não, os cosplays? Mês que vem, não, o quê? Cadê os cosplays? Qual cosplay? Tem normalmente cosplay, né, bastante na Comic Con? Eu fiz um post sobre isso no passado. Tem, cara, tipo, é o bagulho dessas bagulho, tá ligado? É verdade. Então, e vai ser legal, né? Que cosplay que vocês querem mais ver? O cão perdeu total. Eu tô tipo no podcast da Marimun sobre a Comic Con XP. E aí, galera, meu, tipo, qual que é o cosplay que vocês querem mais ver? Qual é o seu cosplay favorito, meu? Eu quero ver do Mario, meu. Sei lá que cosplay eu quero ver, cara. Pergunta estúpida, né? Não sei, cara, o que perguntar sobre a Comic Con. Ah, que a gente vai estar na Comic Con? O que a gente vai estar lá na Comic Con? O que a gente vai mostrar? A gente já tá vendendo, cara. A gente vai estar lá vendendo. O que a gente vai estar lá? Por que a gente vai estar lá? A gente já estava vendendo coisas e tentando ficar bêbados. Tentando. Porque que foi um sonho do ano passado que a gente não concretizou. A gente resolveu... A gente tentou. Eu não consegui. Eu não cheguei nesse... Eu fiquei bêbado no penúltimo dia. Então. Você tá falando todos os dias? Outro tipo de desafio. Outros 500. Esse é outro tipo de desafio. Esse é o desafio desse ano. Pior que eles vendem cerveja lá, não vendem? Não vendem, cara. Não tem álcool naquela porra. Não pode entrar com álcool. A única coisa que... Eu lembro que no ano passado, a única coisa que prometia ter álcool era aqueles drinks de graça no bagulho do Hotel Transilvânia. Lembra? É verdade. Que daí eu peguei e falei, nossa, da hora, drinks de graça. Cheguei lá, era tipo fucking água com gás e corante vermelho, tá ligado? Ah, vai se fuder, tá ligado? Cadê o hidromelo? Nossa, hidromelo levou hidromelo, não levou? Ano passado ele levou hidromelo. Mas a gente levou hidromelo. A gente bebeu um pouquinho só. A gente provou. A gente bebeu um pouquinho só. A gente não ficou bêbado do rum lá que a gente levou. A gente botou um rum, botou na mochila. Num dia que a gente tava passando, tipo, no supermercado pra comprar, tipo, coisas de verdade, assim. Eu levou o rum e um ventilador, cara. Cara, então, ano passado, caras, o que vocês acharam na Comic Con? Achei da hora. Achei da hora, eu gostei da nossa mesa e da área de fumantes e da nossa mesa e da verdade. É. Que era basicamente o Lucas. Você não viu nada da Comic Con? Eu vi pouquíssima coisa de lá. Que... É, eu também, tipo, de vez em quando eu andava só pra... Ah, não aguento mais ficar sentado. Mas não rolou, tipo, um aproveito, uma absorção do... Esse ano vai rolar, porque a gente já sabe que existe a área VIP. Ah, é mesmo, então, né? Vai rolar um aproveito substancial desse. Então vai desse ser tipo evento. A mesa, área de fumante e área VIP. É. Não. Que a gente só descobriu tipo, no último dia. Sim, isso foi ridículo. Cara. Dessa foi vez péssimo. Dessa Será vez que a gente essa já vai sabe. Ser a mesma área VIP que vai ter o Dr. Who, cara? Quê? Duvido. Do Dr. Who. Que vai, só tem, tipo, os gêmeos. E o. Nossa, e o nerd, como é que são aqueles nerd. Jovem nerd. E aí, que mais? Eles não são jovens, né? Eles não são jovens. Há muito tempo. Ele começou o site, tipo, internet discada. Saiu esse filme, Star Wars. Nenhum dos dois, cara. Mais jovens, era um zine, tá ligado? Jovem nerd. Mas é, estaremos lá. Nossa, a gente tá foda hoje, meu Deus. Tá sendo um próximo, cara, um péssimo um programa. Você tá desenhando um cachorro aí, cara. Eu não sei o que que é. Ah, para de tentar adivinhar as coisas de ponta cabeça. Você erra vergonhosamente. É um caçador. É, mas estaremos lá. Caçando. Todos os dias, de das 10 às 10. Domingo, de quinta a domingo, também conhecido como todos os dias. Não, tirando de quinta, né? Quinta-feira a gente vai colar. Quinta-feira a gente vai vazar cedo pra ir na missa. Porque tem café com coisinhas. Vai ter café com pra coisinhas. Pra gente tomar café e comer coisinhas. Ai, meu Deus. Você tá meio hoje, tá isolado, cara. Eu vou contar o que aconteceu essa noite. Nossa, meu ontem, a gente, tá veio pra, parado, ontem a gente veio pra cá combinar uns picos exóticos. A gente fez isso e eu fui embora pra casa porque eu passei o dia tendo reuniões de filmes que eu tinha que desenhar. Daí eu fui pra casa. Daí eu desenhei. Eu mandei tudo pra todo mundo. Eu tinha que desenhar um filme inteiro. O layout dos cenários de uma animação. E tinham dois filmes de uma mesma campanha que o cara falou, tipo, ó, me entrega só na terça-feira. E isso era... Quinta. Ontem. Sim. Isso era na terça-feira. Isso era quinta. O cara falou, tipo, ó, não, precisa só pra terça-feira. Sussa. Mas amanhã de manhã, você me manda só uns outlines que eu descobri que... Que significa manda o trampo. Melhor do que eu diria. Mas... me manda só uns outlines, assim, pra eu já passar pra equipe e a gente poder enxergar o filme e tal. Eu fiz todas as outras coisas que eu tinha que fazer urgentemente. E daí eu peguei os desenhos que eu fiz com o diretor na hora e mandei isso. Eu falei, tipo, pronto, fechou, né? Se ele só quer enxergar o filme, é, Raoni, sua história encheu o saco da nossa plateia. É, tipo, essa plateia saiu de novo. É só pra eu explicar por que eu tô inválido. Daí eu fui dormir às 5h30 da manhã, doença. Pra deixar tudo isso pronto. É. Às 9h30... Me ligou o assistente do cara falando, ele quer falar com você. Deu tipo, tá. E ele tava, tipo, indignadíssimo que eu tinha mandado só os desenhos que eu fiz com ele, tá ligado? É. E que, tipo, todo mundo na produtora tá tentando puxar o tapete dele e que agora eu também. Nossa. E ele vai ter que falar com os sócios porque, tipo, sabe, não dá. Não dá isso. Por que você tentou puxar o tapete dele? Raoni, por que você fez esse tipo de coisa? Porque eu não... Sei lá... Ele queria um rabisco, mas acho que estava muito rabiscado. Eu não sei o que aconteceu, mas um cara me ligou às 9h30 da manhã, depois de 3 horas de sono, falando, tipo, por que você fez isso comigo? E daí eu falei... Fiz o quê? E eu não entendi o que está acontecendo na vida dele, mas eu acho que não era exatamente eu. Eu acho que é um divórcio. Eu acho que é o divórcio, acho que mas... o cachorro dele comeu o cu dele. Péssimo dia. Era para eu estar fazendo, sabe... Pôsteres de Pokémon, uma coisa séria. Desenhando pintos. Eu tive que lidar com essa questão. Escondendo pintos num pôster de Pokémon. Foi uma péssima manhã. Daí eu tive que desenhar todo o negócio que era pra terça-feira, hoje. Eu vou desenhar um Pintomon. Não, desenha o pôster do Pokémon bonitinho e tem um pinto escondido. O público infantil adorou a piada do Pintomon, você vê? É esse as coisas que eu devia estar falando. Bom saber, é bom pra gente. E eu venho aqui, tipo, você assistiu o documentário do Rodorovski tentando fazer Duna? Tipo, não, mano, Pintomon. Olha as coisas que você fala. Mas é isso, o negócio é, a gente vai estar lá todos os dias. Parem de perguntar, tipo, se você compra uma mesa nesse bagulho, você vai todos os dias, velho. Eu não sei quem vocês foram ver em algum evento desses que foi foi uma vez, tipo, um dia só. Ah, eu comprei só as quintas. Ah, você, é, então, você como assim? A gente vai estar lá todos os dias. A gente vai estar todos os dias, das 10 às 10, exceto quinta-feira, que não conta. Ninguém vai na quinta-feira, só não. A gente, mais ou menos. É, a gente tá, vai estar tá vendendo magníficos quadrinhos. Todos os quadrinhos do ano passado vão estar tá custando, tipo, uma banana. Se você levar uma banana, a gente dá um... Cara, mais ou menos. Sério, leva uma banana, porque eu vou estar provavelmente com... Se vocês levarem uma banana, a gente dá um jeito. Pensar, a gente faz alguma coisa. Ele leva uma banana. Eu como essa banana, eu não gasto dinheiro comendo aquelas merda, aqueles food truck que e rola 80 reais. Uma injeção boa de potássio ali, cara. E você, louco, você potássio. Vai estar tá mais... ciente pra vender mais coisas. E você não vai ter cãibra. Mano, eu só vejo vantagens em ter as coisas. Exatamente. De então levem bananas. É. Eu lembro até hoje, teve um jogo do Guga que tipo, o adversário Guga. Dele tava muito nervoso que a bola. Ele falou que a bola tinha ido pra fora, o juiz falou que não. O cara tava xingando enlouquecidamente, brigando com o juiz. Eles estavam no intervalo, tipo, o Guga. E o narrador tava tipo: olha ali, tá super nervoso, gritando com todo mundo. E o Guga ali, ó, na tranquilidade, comendo a bananinha dele. Eu, tipo, que você tá falando, velho? Eu, tipo, tô comendo a bananinha dele. Daí tá o Guga assim, ó, comendo uma banana, tipo... Ele tava narrando, óbvio, cara. É, tipo, ele tava realmente narrando todos os eventos do jogo. O Guga ali, ó, comendo a bananinha dele. Cara, imagina que bosta você tá lá comendo, daí você sabe... Você não ouve, mas sabe que tem alguém comentando, tipo... Ele está lá comendo a bananinha dele, tá ligado? Eu nem ia conseguir comer nunca, cara. Ele, tipo, ficar lá comendo um hambúrguer. Olha, ele estava comendo o hambúrguerinho muito... dele, tá ligado? Vamos fingir que, na verdade, você é o protagonista de um reality show que existe há muito tempo e eu e o Raoni, nós somos, tipo, atores contratados. Você é a Kim Kardashian. Você é Kim Kardashian. Kim Kardashian, e eu sou, é. Cadê meu Kanye West? E eu sou o Kanye West, o ator contratado pra fazer parte da vida de mentira dela. Você é o Kanye West? Não, conceitualmente... Peraí. Eu adorei que você aceitou que você é a Kim Kardashian. Ah, cara, eu sou fabulosa, velho. Sim, eu sou a Kim Kardashian, mas você é o Kanye West? Tem limite, né? Péssimo casting. Calma aí, Raoni, pô, cara. Mas o que tem esse cenário? Eu não lembro mais, porque... Caralho. Eu entrei na... Ah, não, lembrei. Não. Do quê? Você lembrou? Ah, lembrei. Imagine que tenha um narrador narrando a sua vida o tempo todo, a partir de agora. E milhões de pessoas estão assistindo, só que ninguém sabe sobre isso. Agora tem um cara falando assim... Show de Truman? Olha só que interessante, agora ele tá limpando as unhas dele com o lapiseiro. Valeu. Pô, narrador, é foda, hein, cara? Aí não dá. É tipo o Galvão falando, tipo, o Neymar passa pra... Quem é o número? Quem é esse cara? Número 5 ali. O cara com cabelinho. Ai, calma aí. Tá na ponta da língua. O Romário não joga mais, né? Michael. Romário. Tem um Michael? Neymar passa Michael. Pra Romário. Neymar passa pra Dunga. Calma aí. Acho que isso ainda pode acontecer. Se o Dunga falar assim, foda-se, e aí ele rasga o terno dele e aí ele entra, ele sai tá de, com uniforme de técnico. Ele vai todo dia preparado pra isso. Sabia, né, que ia precisar fazer isso. Exato. Ele é preparado para isso. É. Ele rasga aquele externo Armani. Fucking younglings. É, cara. I'm too old for this shit. Ele entra e ganha o jogo. Isso. Assim. Não, é um filme de times underdog, cara. Imagina. Cara, o Brasil praticamente tá virando um time underdog. Mas tá, o que que tem alguém narrando a vida do Daniel? Eu não porque sei, ele aí... quer que alguém narre minha vida, cara. porque aí... Eu não consegui fazer mais nada, eu queria saber se ele ia conseguir, o que ele ia conseguir fazer com as pessoas narrando o tempo todo. Não, mas tipo eu... Sexo, você conseguiria... Mas daí ele ia estar ouvindo a pessoa narrando ou só pensando? Ele vai... Porque eu acho que o negócio do jogo de tênis é isso, tá ligado? Tipo, cada vez que você erra, você fala tipo, ai, aquele filho da puta tá falando que eu errei. Então, o Google, ele sabia que tinha um cara ali, tá ligado? Ele tá falando que eu tô... Você tá ali na quadra, você sabe que o filho da puta tá lá tipo, ele tá comendo a bananinha dele, tá mas ligado? Mas essa parte eu acho que ele não... Porque tem um cara gritando com o juiz. Você fala tipo, putz, ninguém deve estar olhando pra mim. Acho que eu vou comer essa banana aqui. E daí o cara... Não, mas acho assim, por exemplo... Ele comendo uma bananinha. Se você for o Neymar, você sabe que o Galvão tá falando de você, tá ligado? Daí o que você tá fazendo? Você sabe disso, tá ligado? Então, daí os outros jogadores estão todos comendo é uma banana. Na vida de alguém, Daniel. Na vida de algum Galvão. Caralho. E esse Galvão está eu acho narrando. Que a gente tinha entendido a parte. A alguém está narrando a sua vida. A gente pode pular para o próximo tópico, talvez, cara. A gente pode. O negócio é, eu acho que essa é a campanha, tipo, que a gente planejou antes, eu não inventei agora. É, se você ouve o podcast, vá na nossa mesa com uma banana. Uhum. pra gente ter certeza de que você é do rolê. Porque se você fala, tipo, ah, eu ouço o podcast, tipo, se você não chegou com a banana, você não ouviu esse, que você, é o último. Então você não ouve. Você não foi assíduo, cara. Você, justamente agora que a gente voltou a gravar. Não, e sejamos sinceros, cara. Tipo, depois você, de dois meses, se você, um sabático. Sejamos sinceros, você teria uma semana pra ouvir essa porra desse episódio, cara. Pra ele falar assim, beleza, eu vou levar uma banana pros caras. Falcão acabou de fazer uma cara muito preocupada, tipo, ai, não, ele não tem uma semana, eu tô um dia atrasado e eu tenho que, tipo, editar isso pra hoje. Né? Ele fez, tipo, menos de uma semana. Você teve uns dois dias pra... É, caras. Mas assim, agora fala, o que, que você vai levar pra... Porque essa é uma pergunta que eu tô fazendo desde, tipo, sei lá, 83. O que, que vocês vão levar pra Comic Con esse ano? Eu perguntei várias vezes, tipo, eu perguntei meses de intervalo. Tipo, não, mas a gente vai levar quadrinhos velhos e pôsteres novos, cara. Quais são os pôsteres novos? Vai ficar querendo saber quais são os pôsteres novos. Se não tem... Se... Não tenho, estou rascunhando pôsteres novos, mas eu não vou. Não, então, não, por favor, anúncios. Não? Esse é o episódio do hype. Tá escrito, então, tá escrito, galera, pôsteres novos. Não, vai, fala um. Hype! Tá bom, vai. A gente vai ter pôster de Rocket Leaguers. Sim, Rocket... Fute carrinho. Fute carrinho, galera. Fute carrinho. E a gente vai ter pôster da minha barriga. Brincadeira. Gente, então, esse silêncio que teve agora foi o Daniel, tipo... Balançando a minha barriga. Balançando a barriga para todo mundo que tá na mesa. O público gostou. O público teste gostou. Curtiu, você curtiu? O público teste gostou. Ela fez que sim, enquanto tapava a própria cara. Então, tipo, sei, tá ligado? Difícil dizer. Certo. A gente vai ter fute carrinho, a gente vai ter GTA, a gente vai ter... Você vai fazer um posto de GTA? Sim. Que da hora. É pra entrar na galera, pra galera me aceitar. Entrar na galera. O Daniel basicamente tá fazendo fanservice esse ano. Estou servindo os fãs. Servindo aos fãs. Te contar, viu? Foda, eu faço três posters de Star Wars e o cara que faz Rocket League tá fazendo fanservice. Pior que é, cara. Pior que é. Tipo, pior que isso é realmente... A faixa demográfica que ninguém, tem mais gente que conhece é Rocket League do que Star Wars. É igual quando o Victor levou o poster de Vikings. É verdade. E teve um moleque que, tipo, teve um derrame na verdade. É que o Victor foi o primeiro de todo mundo a levar um poster de Vikings. Depois daquilo eu vi poster de Vikings em todos os lugares, mas o Victor foi o primeiro, cara. É verdade. O Victor foi, tipo, vanguarda. Vanguarda dos Vikings. O Mike Minola, Vitor. É o nosso Mike Minola brasileiro. Vitor Minola. Vitor Minola. Vai que... Oh, ele não tá esse ano, né, cara? Não tá, mas velho. Ele tinha que levar... Ele foi na FIC e não na Comic Con. Ele tinha que mandar as coisas pra gente. Se ele estiver ouvindo agora, ele com certeza não está. Se ele estiver, mano, ele podia mandar as coisas pra gente vender lá, né? Isso é bom. A gente não vai ter espaço pra gente, cara. A gente não vai ter espaço. A gente não vai ter espaço pras nossas coisas. Então. A gente é muito cabaço, né? A gente é otário. Otários. Otários. Otários. Mas, enfim, o que mais? E pôsteres, a gente vai levar nossos quadrinhos velhos. Quadrinhos velhos. Quadrinhos velhos do Raoni. Se você não puder colar na Comic Con, lembra que na quinta-feira, no primeiro dia, a gente vai estar com... A gente vai levar as coisas no Frey. No Frey Café Coffee, Coisinhas. Coffee and Thingsies. Thingsies. Então, tipo, você não precisa pagar muitas granas pra... Né? Ter que entrar e comprar umas coisas nossas. De qualquer maneira, você tem que pagar a grana pra poder pagar a grana. Nenhum dos casos você tem que pagar menos grana do que o outro. Isso é verdade. Isso pelo que ele disse. Mas pelo menos no outro caso, uma da parte dessa grana você usa pra birita e brejas. E sustenta a gente. E sustenta a gente. Uhum. Então, isso também. Isso também. Ai, caralho. Mas, caras, encontra a gente lá na Comic Con XP. Com bananas. Com bananas. Com bananas. Tô falando, se chegar lá sem uma banana e falar, tipo, eu curto o podcast, a gente vai no grupo. Não. Das duas, uma, ou leva uma banana ou leva o goró. Ou leva um goró. Que deve ser sub... Nossa, cara, é verdade, deve ter um muito escondido. Revistagem de mochila. Cara, eu entrei deles. Com uma garrafa de rum ali. Você tinha uma credencial. Não, mas eu, tipo... tá. Você era expositor. Tá bom, beleza. Eu tinha revistado. Ah, sei lá, né? Mas então, quer dizer que eu podia entrar com uma K47 com o goró, Sousa, vai ganhar o concurso de bucaneiro do mês. Bucaneiro do que ano, que é um novo velho. Concurso. Mas tem que ser na miúda, mano. Tem que ser na miúda. Tem que ser na acho miúda. Que tipo, por favor, né? Eu acho que vocês sabem que tem que ser... Mano. Não pode entrar com álcool, mas... Então entrem na miúda. Mas na miúda... E se te pegarem, a gente não tem nada a ver com isso. Não vai... Se te pegarem, é bom que você não tenha uma banana. Exato. Porque aí você vai ter que explicar essa banana também. Mas basicamente é isso. Nossa, basicamente vamos é isso. Ter o incrível, o inigualável. Nossa, rei. Ídolo e Lorde. Ídolo e Lorde. Czar. É, Czar das Vendas. Rindo da gente, por quê? Lorde das Vendas, Makoto. Marcoto. Único e especial. Marcoto. Marcotinho. Lorde das Vendas, James Locão. O Botini de Curitiba. Yeah. Espero que o Botini não seja de Curitiba, porque daí seria redundante. Teriam dois Botinis na mesma cidade. Tá bom. Talvez ele seja, cara. Talvez. Mas enfim, o Makoto estará aqui, ou seja, é, mesmo que você vá sem dinheiro, você vai sair sem as suas calças. Você vai ver se vai comprar alguma coisa. Você vai ter que comprar alguma coisa. Não leve sua mãe, mano. E não. Dessa vez nós vamos aceitar cartão de crédito, cartão de débito. Bananas. E drogas. Dinheiro, cara. E bananas. E então é muito. Não, a gente não vai ter. Não, eu não vou trocar nada por bananas. Exceto amor e consideração. E abraços. Abraços, amor. Talvez. Depende da banana. Se tiver em mau estado. Se for uma banana nanica. É um tapinha nas costas. Mas é uma banana nanica daqui ou do Rio? Eu porque tem uma inversão de proporções. Tipo, né? É mesmo? A banana nanica daqui é irônica. E no Rio é tipo nanica de verdade. Tipo feijão carioca que a gente chama aqui. É tipo feijão. O arroz grego. Sim, entendi. Biscoito da sorte. Entendi. O que vocês estão falando? Tá. Mas é. Entendi. Então levem dinheiro, cartões. É, a gente aceita talvez tudo, menos cheque, porque a gente sabe que se você tá tentando passar um cheque, você tá na merda. Você é do passado. Exato, tipo, por favor, passe as chaves da sua máquina do tempo. E é a única coisa que a gente quer. É, nós vamos estar lá. Traga. Peça para tirar fotos, não se acanhe. É. A gente gosta de tirar fotos. A gente é feio, mas gosta de tirar fotos. A gente adora tirar fotos. Mas a gente gosta de aparecer. A gente gosta de aparecer. A gente vai todos ter melancias no pescoço. Melancias no pescoço. É, pra caso a gente esteja fome, é tipo, tá ali já pendurado. É só comer. Melancia. Hidratação e alimento. Totalmente. Frutas. E também é. Tem mais coisas sobre o Comic Con pra falar? Não, na verdade, só o número da nossa mesa. Qual o número da nossa mesa? 131. Isso. Então procure a gente, cara. É da hora. A gente é legal. A gente não morde. O Daniel morde, eu Raoni não, mas o Daniel morde. Eu mordo, morde. Mas depende. Depende. Só se você. Parecer... Só se você demonstrar hostilidade. É assim que o Daniel resolve. Daí mordidas. E o telefone do Daniel está tocando no podcast. Nossa, ele tá tipo, foda-se. Eu não vou atender meu pai. Porque ele é agora, punk. Cara. Ele é punk. Eu sou roqueiro, meu. Eu tô me fudendo. Você não me entende. Você está estragando a minha vida. Mas, caras, louca Comic Con. É, nossa, uau. Onde estão vocês? Uou. Então, cara, prepare-se que, tipo, estamos começando 2015 no fim do ano, mas os nossos grandes eventos que a gente estava planejando o ano inteiro, a gente vai fazer a partir de dezembro. A gente não está começando, a gente está testando 2016. Isso, começou 2016. Valeu. A gente fez 2015. Obrigado, Raonitz, por salvar. Você jogou o ano inteiro no lixo. Tipo, 2015 foi um rolê, velho. Foi um rolê. 2016, estamos testando essas coisas. Vão ser dois rolês. Muita Comic Con em 2016 e uma muita. Só. Vai ter Jibecon. Jibecon, outro Jibecon. Evento. E também muita navio diversão. Pirata gravado ao vivo. Navio pirata muita gravado alegria. Ao vivo. E a cores, sufa. E presencial, e com vocês falando merdas na plateia. Com vocês, gritando. Gritando pedindo coisas. Beijos. Vocês pedindo são beijos. Otários, eu não paguei pra ver isso. E quem quer saber mais sobre o que a gente vai falar no RPG, no segunda temporada do Tretas e Trutas, você pode ouvir o último episódio, que vários gatos vão contar pra você o que vai acontecer na segunda e na terceira temporada. Não é verdade, caras? Verdade. Comida de gato. Whiskas. Whiskas. E é isso, caras? É isso. É tipo isso. Chega. Mentira. Pausa. É isso? Embora. Não, é uma pausa. Uma pausa. E daí a gente vai responder umas bobagens. A gente vai ouvir as bobagens que vocês disseram. Nossa, quantas. E daí a gente vai embora. Essa é uma pergunta pra se ter ao vivo. Na verdade, não, mas... Como a gente vai ter perguntas? A gente pede para as perguntas lá. A gente fala para as pessoas, perguntas, mandem perguntas aí. E aí a gente pode até fazer um tópico de perguntas para quem não tá em São Paulo e a gente... Exótico. Boa, a gente acabou de resolver isso. Quando chegar lá a gente pensa nisso. Então pronto, pausa. Adeus. Nós. Falou. Ah, já voltamos. Olá, Bookers, nós voltamos. É. Esse é o nosso... Navio Pirata 71 e esta é a parte das perguntas. Nossa! Onde a gente lê perguntas e dá respostas cretinas para todas elas. Sim, e eu não tô com paciência hoje. Nossa, eu não dormi. É, eu vou começar com hoje vocês estão que estão. Raul não, mau murzão. Ah não, Raul pode não. Pode ir, pode ir. Vai. Pode ir. Vai. Ó, primeira pergunta, putz, hoje vocês estão que estão, hein? Ricardo Filho pergunta em muitas linhas, o que passou pela cabeça de vocês quando eu tirei a foto que eu usei pro tópico de perguntas? Eu olhei, ah, esse maldito Raoni, eu tava olhando e a minha cara é, esse maldito Raoni de merda está tirando uma não foto é de mim. Não é a sua cara. Eu você tá com cara de, ai meu, eu preciso tentar ficar bonito nessa foto. Cara, eu nem reparei que você tava tirando foto, cara. É, você tava olhando pro Falcão, porque o Falcão tinha lido alguma coisa. Eu tava tão bonito que nossa, desviou minha atenção ali, cara. Conseguiu não olhar. Né? Realmente. Lucas Sá perguntou, vocês já tiveram namoradinha em jogo online? Bom... Essa hoje eu vou deixar... especialmente... O quê? Essa eu vou deixar para o Daniel. Bônus points se foi no rabo. Que? Rabo? É, rabo. Sabe que é rabo? É aquele jogo. Ah, tá. Tibia ou Ragnarok. É, você já teve namoradinha online, Daniel? É verdade, eu tive namoradinha online. Bônus points se foi no seu rabo. Não, não foi no meu escreveu. Rabo, eu não enfiei nada no meu rabo, cara. Você já teve? Foi um relacionamento de sucesso? Não, cara. Mas você atribui o insucesso do seu relacionamento ao jogo online... O fato que ele tinha 15 anos de idade. É. Ah, então tá bom. Então. O jogo online é um ótimo lugar para o matrimônio, então. Sim, cara. Muito bom. Não, então, cara. O Navio Pirata indica arrumem namoradas no jogo online. Cara, eu gosto o muito quê? Quando o Raoni faz as perguntas, porque, tipo, ele é todo apressadinho. É mais então. Rápido do que você falando isso. Suplicy. Suplicy. Eu gosto muito... Muito orgulhoso de quando... Cadê os cosplay? Eu vou citar um Racionais aqui. Eu comecei Marco falando. Antônio Velone Figueiredo Júnior marcou outra pergunta. Nossa. Como tá o hype para CCXP? Grande. O que vocês estão achando dos anúncios? Grande. E os cancelamentos de artistas sem anúncio? Grande. Eu tipo... Alguém aqui sabe dos anúncios ou dos cancelamentos? Alguém sabe de alguém que não vai... que sei, não seja o Doctor Who? É que é isso. Eu sei que o Latrell vem, cara. Quem? O Latrell. Vem o Hurley, vocês viram? Eu vi porque o Makoto compartilhou. O Hurley vem. Do Lost? É, só existe um Hurley no mundo. Eu vi que o Latrell vem, cara. Quem Latrell? É o Latrell? Cara gigante. Ah, Latrell. O pai do Chris. O pai do Chris? É verdade, porque ele fez um filme com o Adam Sandler. E daí o Adam Sandler Nossa, vem também. Ou seja, vai ser o... Foda-se, pior rolê. Vai ser, a área VIP vai estar numa zona, cara. Panda Voldemort pergunta, Falclone, dois pontos, um vacilão ou um desmemoriado? Os dois. Um pouco ambos. De cara. Lucas Sá faz outra pergunta, porque ele tem inveja do Mauri Link. Você ou morre um Falclone ou vive tempo bastante para se tornar um Falcione. Ah, Falcione. Pô, velho, eu não li isso. Ah, Ricardo Filho, ele elogiou coisas. Quem liga? A gente não precisa... A gente não tá querendo elogios. Caramba. Nós somos autossuficientes, resilientes emocionalmente. Não, eu não ligo se você... Não, a gente liga, sim. A gente gastou um dia escolhendo essa música. Não, misantropão. É legal que você tenha gostado. Paulo Viana pergunta, queridos bucaneiros, se vocês pudessem viajar para o passado e para qualquer lugar... Pareceu redundante, mas é tipo... Para qualquer lugar do passado. Não, tipo, qualquer ponto no mundo e em qualquer ponto no tempo, para onde certo. Iriam e por quê? Eu ia ver uns dinossauros. É uma boa ideia. Ué, sei lá. Não, é uma boa eu ideia. Eu ia para o passado para cuspir na sopa primordial. O quê? Para o quê? Cuspir na sopa primordial. Na sopa primordial. Chega até uma tigelona, tá ligado? É de fato uma sopa. É, e Deus com um avental, assim, tipo... Tem um cara gigante girando com uma colher, assim. Cuspiu na minha sopa! Esse bagulho leva 7 dias, tá ligado? Você fudeu, cara. Por isso, tá aí a explicação, cara. Isso eu acho que de fato aconteceu, entendeu? Sim. Vitor Domiciano pede dicas de como saber seu crush nas redes sociais. Eu não entendi. Como saber o seu crush? Cara, você sabe quando é seu crush, quando você olha pro seu crush e fala, eu nossa. Eu acho que é um sentimento eu dentro acho que do seu peito. Eu queria saber se tem alguém que tem crush em você. Mas aí, tipo, não tem como você não saber. Não tem como saber, cara. Não sei se você lê a mente. Quer... Tinder. Tinder. Vai tipo, inventaram já e serve só pra isso. Exato. Inclusive. Exato. É verdade. Paulo Viana pergunta, mais uma. Tipo... Tá bom, vai. A gente se tiver deixa. Mais uma. Aí a gente... Vai, Paulo. Se uma garota que você nunca conversou chega um dia do nada e admite que você é o crush dela há anos e que ela o conhece bastante, qual o nível de perigo de aceitar sair com tal pessoa? Tipo, se você arrumar um stalker. Qual o perigo de sair com o seu stalker? Pega ou não? Ah, cara. Pergunta que tipo de informação que ela sabe, cara. Se o seu stalker é gatinha ou gatinho... Não, e mais importante, pergunta que tipo de informação que ela sabe. Exatamente. Até onde ela sabe? É, exato. É possível naquele momento embaraçoso da sexta série. Ué, que cueca eu estou usando agora? Se ela souber, daí mata ela, velho. E é possível ela te chantagear com essas informações? Boa. É, como chama aquele filme da Glenn Close? Chantagens. Chama Chantagens com Glenn Close. Esse é o filme. É o reality show dela, tipo... Estou seguindo esse cara. É tipo um... Como Big Fish ao contrário, tá ligado? Nossa. É do ponto de vista da pessoa enganando os outros. É. Paulo Kunze pergunta... Pela primeira vez em meus 17 anos, eu não estarei de férias no ano novo. E por causa disso, estou pensando em passar o dito cujo... Essa é uma boa expressão brazuca. Estou pensando em passar o dito cujo sozinho em casa. Provavelmente tirando o atraso dos meus filmes barra jogos barra séries. É uma boa ideia. Os senhores já o fizeram? Eram. Sim. Sim, sim. A Naive está tipo pirando. Sim, é o melhor fim de ano. Vou querer me matar? Não. Não, não. Talvez. Depende. Dicas para passar mais rápido. Talvez. Depende da sua estabilidade mental. É. Dicas para passar mais rápido. Você não quer que passe mais rápido. Exato. Se você vai gastar ele tipo, com filmes, jogos e séries. Mas o Daniel tem uma dica importante para esse momento. Por favor. Tem. É, você está em casa, rolou, virou o reloginho. Qual é a primeira coisa que você faz, Daniel? Você dá descarga. Por quê? Porque é legal, cara. E porque você tem a simbologia de você dando a descarga no antigo. É, tem isso também. Pô, né? Você, tipo... Ah, entendeu? É verdade. E você dando caminho a um novo ano, entendeu? É legal que fim de ano tem cheio essas perguntas de fim de ano. Exato. E daí eles ficam respondendo, tipo, pau no cu do fim do ano, eu odeio Natal, Jesus é uma mentira, você é uma Deus mentira, é um cara. Desenho. Nossa... Vai, próxima pergunta. Próxima pergunta. Mas então, você não vai. Talvez você queira se matar, cara, mas não. Queira, talvez. Véio. Mas não, você quiser, mano. Dá um toque. Você vendeu um bom projeto. Aí. Tipo, você vai gastar isso com filmes, filmes, jogos, jogos e séries, isso é da hora. Por que você quer passar mais rápido? Pode ter certeza que tem mais pessoas que também querem passar no ano novo. Se matar. Passar no passar ano novo em casa. Jim de Santana, Cara, o Raoni quer fazer outra pergunta, vai. Eu quero fazer outra pergunta. Vai, gente, o que vocês acham? Jean Santana pergunta, Falcão, você não tem... Jean de Santana, esse C que você mandou, SC, não é esse C que você quis mandar, que seria uma abreviação de você, C. Então, Falcão, você não escrito do jeito que você mandou... Nossa, Raoni... Caralho, Falcão, demorei. Pasquale, você não tem, tem noção de como seu enquadramento com uma plantinha do lado ficou louco. Tem uma plantinha do lado? Eu não sei porque você tá falando. É como se o Falcão tivesse tirado a foto. Eu sou um grande fotógrafo. Parabéns, Falcão. Sua foto ficou muito boa. Vamos só apertar as mãos. Nossa, cara. Absurdo. Falcão, você é um ótimo fotógrafo. Obrigado, cara. Ai, tô... Aurinho, você viu a foto que o Falcão tirou, cara? Ficou louco, mano. Tem até eu nela. Cara, o Falcão apareceu na foto, cara. Imagina que da hora uma foto que você tira de você mesmo com essa cara assim. De... sedutor. Pro senhor Daniel W. Ponto, já pensou em tingir a barba? Não. Essa é uma boa pergunta. Não, cara. De que cor você tingiria? Nenhuma, porque... Uma vez obrigado. Não, minha barba ela já é naturalmente ruiva, então por que eu vou tingir ela, entendeu? Ué, de alguma outra cor. Mas eu não quero, cara. Existem outras. Mas eu não quero. Você é daltônico? Não. Essa é a única cor, tipo, de que cor que é essa mesa? Eu vermelho. Adoro essas perguntas pra daltônico. Tudo vermelho. Eu não quero tingir ela. Ele também pergunta, você sabe se funciona bem? O quê? Tingir a barba? Tingir a barba. Eu não sei, eu nunca tingi, cara. Eu adorei, tipo... E é isso. Cara, você sabe se funciona tingir a barba? Tipo, porque é um negócio totalmente em voga, várias pessoas fazem. Sei lá, finalmente minha barba, cara, tomou um jeito na vida e parece que vai crescer decentemente. Louco. Isso aí, garoto. Essas promessas vão partir do seu coração. Uhum. Aí tava pensando daí ele tava pensando, nossa, é verdade, a gente precisa reviver esse meme das promessas vazias, das pessoas que vão passar na nossa mesa e dizer, eu volto depois, tô dando uma olhada. Volta o caralho, você deixa seu dinheiro aqui e daí você volta pra pegar de novo. Aí tava pensando em dar umas coloridas na minha barba pra passar uns Faber-Castell maneiros. Tinge de azul. É. De verde. Faz um arco-íris. Ou azul isso. Azul é a cor mais barba. É. Verde é a cor mais verde. Tiago Ribeiro, olá, Bucas, capitães dos Sete Mares. Oi. Oi. Obrigado por voltarem a dividir... Eu li dividir essa cracolândia, mas ele me escreveu... Obrigado por voltarem a dividir essa crocância conosco. Dá na mesma. Meus dias voltaram a ser muito melhor. Melhores. O português agora. De você tá... Continua, continua. Vocês estão... Por isso que o Raoni não pode ler as perguntas. Ai, você tem que condicionar as pessoas, Falcão. Raoni, sabe o que você faz, cara? Simplesmente pega e lê do jeito que tá escrito e foda-se, entendeu? Problema das pessoas, você tá lendo o nome. Meus dias voltaram a ser muito melhor agora. Uhum. O Lorde das Vendas Makoto está confirmado para o rolê? Sim. Sim. Por favor, digam que sim. Eu já disse que sim. A gente acabou de falar isso. Qual a parte mais bacana de expor o trabalho em grandes feiras como esta? Expor o trabalho em grandes feiras. Dinheiro. Dinheiro. Dinheiro. Dinheiro. Não, é mó da hora quando as pessoas vêm. É mó da hora. Tipo, a Comic Con é foda, mas na Gibicon os caras vinham todos os dias, porque era grátis. Então, pega essa dica, seus otários. Dinheiro. Eles vinham todos os dias, então o cara comprava um negócio num dia e vinha no outro, falou, ô, mó da hora. Eu quero comprar esse outro negócio. É muito louco, é muito louco. Tá. A resposta do público é boa, é possível ampliar o network com outros artistas? Totalmente sim para sim duas. Pra tudo. Sim. Se vocês tivessem que fazer um trabalho em conjunto com outros artistas nacionais, quem é e qual seria? Já cogitaram essa possibilidade? Já perguntaram isso, a gente não tinha uma boa resposta, porque eu ia falar a gente, mas eu vou falar, eu odeio as pessoas. O quê? O Raoni tem problema com pessoas em geral, tipo, não precisa nem ser quadrinistas, assim. Eu tenho. Se o padeiro pedir pra fazer uma colaboração de qualquer tipo, de qualquer espécie. Cara, o Raoni tem tanto problema com as pessoas que eu acho que o Raoni tem problema com pessoas, tá ligado? Exato, tipo... exatamente. Por que tão algum grosso? Grande projeto pra fazer com alguém? Não. Não? Quem? Desenha pintos gigantes. Pintos gigantes, com todos os meus amigos. Esse é o melhor projeto. Vou fazer uma coletânea de pintos gigantes. Pegar um extintor e pintar pintos gigantes no lateral de prédios, cara. Nossa, por que ninguém faz isso, cara? As pessoas fazem isso. Elas não fazem pintos gigantes. Não fazem pintos, elas só fazem, tipo, tags, né? Tipo, então, vou botar o meu nome gigante. Desenha os bagulho ali, mas, pô, faz um pinto gigante no lateral do prédio. Isso é genial, cara. Como é que chegou... Mestre das perguntas. Opa! Yeah. Guilherme Eliseu diz: bom dia, tarde ou noite, nobres bucaneiros. Isso. Nobres bucaneiros é, ó. Nobres bucaneiros. Não, não vai uma coisa com a outra, hein? É. Ou você é nobre ou bucaneiro. É. Vamos supor que vocês fossem o Todo-Poderoso durante o momento do juízo final. Cada um de vocês pode salvar somente uma pessoa e ela ajudaria a reconstruir a sociedade em um novo mundo. Familiares e amigos não contam. Principalmente porque, tipo, é. A gente não conhece ninguém que vá construir o mundo melhor do que alguém famoso, eu acho. Né? Quem vocês escolheriam? Obviamente, o Nicolas Cage e o R. Kelly têm imunidade ao fim do mundo, então eles não são uma opção. Rick James. J.J. Abrams. O J.J. Abrams. J.J. Abrams. Sim. Rick J.J. James. A gente sabe que você tentou escapar dessa resposta. Escolhe alguém. Merda. Rick J.J. Abrams. Rick J.J. Abrams. Patrick Swayze. Caralho. Caralho. Por quê? Porque eu ia ficar vendo ele dançando enquanto eu reconstruo o mundo. É o que ele me dá forças pra reconstruir o mundo. Tá. Tá. Ok, aparentemente Falcão um grande fã de Patrick Swayze. Prossiga. As perguntas Tá bom, vou ler. Pedro Falcão, boa tarde, Lucas. Tudo legal, bom? Nossa. Que nome da hora. Tudo bom. E aí, mano? Tem alguns fãs que... Que decepção. É foda. Como tá o ventinho aí no jardim da Casa Nova do Falcão? Tá da hora, mano. Como ele sabia? Que coisa, não, cara. Tem vento. Não tem vento, só cara. Calor e morte. Não. Bucaneiro sujo do alto mar. Eu queria saber se acontece você com isso vocês tudo? Também de entrar no Facebook pra... Não? Então, pulando a pergunta do Falcão, porque quem liga... Lucas Sá, como vamos saber se o Falcão que está aí... Não, essa pergunta é referente à pergunta que eu não li, então... Então você vai ter que ler a pergunta. Ricardo Brito da Silva pergunta qual foi o maior momento sem pai me notou na vida de vocês. Putz, isso eu realmente não sei. Daniel, você tem o quê? Você acha que... Cara, pelo menos na época da banda teve uma, que foi quando a gente tava tocando no hangar, de repente apareceu o Rodrigo do Dead Fish com dois CDs no vídeo e falou, meu, eu comprei dois, cara! Achei do caralho! Daí ele foi embora, tá ligado? Foi muito fácil, foi legal. Achei do caralho. Isso foi bem da hora. Puta, não sei, cara. Mas quando, atualmente não tem nenhum. Quando o Raoni decidiu finalmente trabalhar com a gente. Ai, que bom! Aposto que você disse isso essa noite, por isso que ela tava apontando pra você, né? Exatamente. Você falou, nossa, o senpai me notou, cara. Nossa, o Raoni senpai me notou. Putz, eu não sei. Sei lá. Não teve. Você odeia o senpai. Raoni, lê a próxima pergunta então, né? Eu fiquei enrolando esse menino. Então não, daí falta um pouco. Vai, seu enrolão. Suplici? Essa foi pra você, Daniel. André dos Santos diz, o mundo vai acabar e isso é um fato. Eventualmente eu acho que sim. Sim. Já pensou se essa é a única coisa que ele mandou? Ele só mandou essa frase. O mundo vai acabar, isso é um fato. É a versão digital daquele maluco da Paulista. O mundo está acabando! Se vocês pudessem salvar qualquer coisa, o que seria? O que seria? Seria o meu amor por vocês, caras. Queijo. Não. Seria, então... Não? Não sei, cara. Um canivete suíço, cara. Não, mas acho que acho que você tá pensando em reconstruir depois. Seria o Patrick Swayze, então. Acho que pode ser uma coisa mais, assim... Queijo. Egocêntrica. O conceito... É, o queijo. Uma mudinha de queijo maconha. Queijo como tudo, como uma todo. Uma mudinha de queijo. Uma mudinha de queijo com maconha. Queijo. Queijo. Queijo. Água com gás. Queijo. Você também fala queijo, né? Todo mundo. Eu salvaria queijo. É isso aí, galera. Queijo. Queijo é a coisa mais importante. Felipe Bragoni. Bebe. Bucas, Hotline Bling confirma o status do Drake como sendo o belo canadense? Isso é um status? Agora é. Oficialmente. Isso é um status. O belo canadense. Ok. Tá, pode ser. Pode ser. Renan Leite diz, Bucas, vocês curtem Vaporwave? Falcão gosta. Descobri que é a melhor coisa pra se ouvir quando se está alto. Por que isso? Porque isso está alto. Falcão gosta. Falcão é moto mulherzeira. Acho muito elegante ele ter dito que você está alto. Tipo, em inglês é bem elegante mesmo. Falar tipo, eu estou alto. Aqui estou é tipo, alto. Eu tô chapado. Ai, eu tô chapadão, loucão, meu. Tô loucão. Tô chapadão, meu. Mordendo a testa, cara. Eu curto, mas não todos. Alguns são muito bons, alguns são só barulho preguiçoso. Eu acho que, inclusive, se chama Vaporwave porque combina com essas coisas de ficar vaporizando. O seu vaporzinho. É talvez. Jonas S. Marques, Bucas, quais os três alimentos dos quais vocês não abriram? Quais os três alimentos dos quais vocês não abririam mão nunca? E a queijo, regra nesse queijo, momento queijo. É não vale queijo. Três queijos. Ó, mussarela. Eu não ia abrir mão do meu amor por vocês. Focou seu alimento de amor. Eu não abriria mão de água com gás, eu não consigo. Queijo. E burg, eu adoro burg, gosto muito de burg. Coca-Cola, me salmão. Burg. Burg. Burg é foda, cara, eu gosto muito de burg. É, burgues. E queijo. Charles Alexandre. Três tipos de hambúrguer. Charles Alexander. Bucinhas. Charles Alexander. Bucinhas. Ai, ele falou uma garota que uma vez quebrou o meu coração, não correspondendo à minha paixão adolescêntica de 6 anos atrás, recentemente terminou um namoro de 1 ano e voltou a falar comigo depois desse tempo. Nossa. De pouco mais de 1 ano mesmo. Beleza. É, eu acho que... Tá. Tá, ok. De certa maneira, ela tá me dando mole. O que não, eu faço? Não, como? Por que ela tá te dando mole? Tento algo correndo o risco de ter o coração partido novamente ou sigo minha vida vendo que tudo isso me fez mais forte? Siga em frente, cara. PS, ela se mudou pra outro estado. Tipo, mas então acabou, que se foda, velho. O sonho acabou. Não vai pensar nesse sentido, esquece, cara. Outro nunca... estado. Não, então, esquece. Mano, se foda isso, cara. Não, nesse sentido, esquece. Mas assim... Educadamente fala e não. E esse negócio de certa maneira... O que quer dizer certa maneira? Ou é como assim, tá te dando certa mole, maneira, ela tá... Não, não é de certa maneira. Ou você maneira. Está vivendo a sua ilusão isso, de um ano atrás. É isso que eu ia falar, cara. Eu acho... A minha opinião é que talvez você esteja, tipo... navegando nessa onda um pouco forte demais. É. E, tipo, na verdade, ela só quer, tipo, conversar com você. É, porque, tipo, é um cara que ela... Cara, mas mesmo se ela estivesse dando mole, desencana porque ela mora em outro estado. É. É, não. Velho. É. Desencana. É. Tem várias garotas na sociedade. Exato. É isso aí, cara. Isso aí. Siga adiante. Raoni? Ricardo Filho. E o Vesgolino, hein? Como andas? E, tipo, se eu tivesse, eu tocaria a música do Chaves Ladrãozinho. Nossa. Agora. Ladrãozinho. E o Vesgolino, hein? Como ladrãozinho. Andas? Ladrãozinho. Um rapazinho andou sumido dos comentários dos Lords nos últimos podcasts. Andou, cara. Eu perdi ele no spoilers do divórcio. Do divórcio. O cachorro e a coqueteleira. É verdade, eu não sei onde está minha coqueteleira. Eu perguntei isso esses dias e ninguém sabia onde estava minha coqueteleira. Eu perdi no divórcio. Divórcio, cara. Eu perdi o carro, a família, o cachorro. Eu perdi também um aeroporto que eu tinha em Minas Gerais. Sim. E 300 quilos de cocaína. Thales Castro, é foda, Bucaneiros, tem uma pergunta idiota, 2 pontos. Qual é a boa desse Black Friday? Tipo, outro não país. Nada. Nossa, não comprei nada. Não compre bosta nenhuma. Não, nada bom. Eu fui ver um, porque eu queria comprar minha cama hoje. Eu esperei pra comprar minha cama hoje, que eu falei assim, eu não acredito, eu vou ser um desses. Eu vou aproveitar as promoções da Black Friday. E aí... E você tá procurando elas até não, agora? Não, eu vi elas hoje de manhã. Tipo, eu vi algumas. Tipo, não, é tudo truque, cara. Tudo truques. Truqueiros. Truques time. É. Alexandre Carvalho, Daniel W. Preciso Oi. Completar minha barba. Ela... Caralho, ele falou isso mesmo. Você colecionando. Precisa abrir uma assessoria de barba. Então, nossa, assessoria toda de barba, vez, cara. Né, velho? Toda cara, vez, cara. Preciso completar a minha barba. Ela só cresce nas costeletas nossa. E desce direto pra baixo do queixo. Nossa, nem o bigode cara. Nasce direito. Devo nossa. Colar no centelho tipo Dom Pedro, onde assim. Não nasce? É, então. Não, não, não, não, Pedro, não assim, ó. Baixo, ele tem uma moldura, cara. Debaixo do... Ele tem uma moldura, ele tem uma pescobarba, cara. Cara, enquanto isso você... Desista. Olha, eu acho que enquanto isso você raspa o que você... Desista. Então, que eu acho muito engraçado que as pessoas vêm perguntar pra mim, que barba e tal. Como tipo, você fez? É, tipo, eu simplesmente ele não deixei fez, acontecer, mano. Tá ligado? Eu não fiz, não exatamente. Foi uma escolha. Tá simplesmente aconteceu, cara. De repente, barba. Esse pode ser o seu novo filme, é, comédia romântica. Meu comédia romântica, De Repente Barba. De Repente Barba. Eu e a... Cameron Diaz. Isso, ela não. De Repente Barba. De Repente Rafael Barba. Ramalho pergunta, Corsário Sujo 6, um dilema. Dois pontos. Ter uma ereção meia bomba constante pra vida toda ou ereções massivas aleatórias sem controle? O que seria uma ereção massiva aleatória Caralho. Sem controle? Caralho! Ou você fica o tempo todo mais ou menos, ou você fica de vez em quando, esporadicamente, sem nenhuma previsão ou controle. Mas tipo, é quando bota uma coisa, essa coisa sem controle, hardcore. É quase como se tipo, fosse uma, essa ereção tipo, te controlasse. Ah, tô aqui, tô aqui. Agora, eu acho, agora eu acho. Vamos transar. Tipo, você não tem opção. Eu acho que o sem controle é você não tem controle de induzir essa ereção, entendeu? Não, mas é que cara, mas é uma duas, coisa os faz, dois cara. Casos são horríveis. Não, não, mas, sim, tipo, mas é por isso que chama dilema. Então, mas em só um desses casos você realmente pode usar ele, tá ligado? Porque no meia bomba ele tá meia bomba, ele tá tipo. Exato. Tá ligado? Então eu prefiro o segundo. É, eu também. Mas a segunda opção eu acho que leva ao estupro. Porque como é muito eventual esse encontro, você vai falar tipo, caralho, não, agora... Ai, eu preciso achar alguém, Bom, a não ser que vocês tenham você um relacionamento tá estável. Exato, existe tá casamento, tá ligado? Ou tipo, sei lá, você conhece várias prostitutas e daí fala, nossa, agora é hora, vem exato, dinheiro, então, tá então, segunda opção e real doll. É, ou isso. Ou isso. Paulo Vitor, galera da Crocância Máxima, como vocês se conheceram? Essa já foi. Alexandre Jones. Bussas. Has anyone really... pergunta... pedante. Alexandre Jones. Vitor Adati. Bucas, vocês odeiam hype tanto quanto eu odeio? Sim. Não, eu odeio decepção. Don't believe the hype, velho. Don't believe the hype, cara. Alexandre Jones pergunta, se fosse pra vocês criarem uma arma de luz, mas sem ser um sabre, o que arma vocês variam? O laser. Metralhadora. É. Pra todos os... Uma arma de luz seria uma arma de luz que traria luz no coração das pessoas. O Falcão tá muito hippie hoje, cara. Malditos hippies. Vamos acabar essa merda logo. E última pergunta, graças ao bom senhor Deus. Vinícius Martins, se vocês tivessem que escolher um álbum pra escutar pelo resto da vida, essa pergunta já foi feita. O que a gente respondeu da última vez? Seria um álbum, seria Balão Mágico, cara. Ia ficar ouvindo aquela merda. Ia ser um álbum de uma risada de crianças. Pra trazer, seria o álbum do meu amor por vocês, né? Então, seria Remix Baby. O remix do Kid Abelha, só. Remix do Kid Abelha. Kid Abelha é remix. Remix do Kid Abelha. Pra sempre. Kid Abelha é remix pra sempre, toda cara. Toda eternidade. Cara, isso? Na verdade, assim, a gente tinha... O Mauri Link mandou várias perguntas, cara. É mesmo, uma né? pergunta que ele mandou que foi muito boa, que eu queria ler pra vocês, mas... Puta, cara, não vai dar tempo. Véio. É, galera, temos que correr, velho. A gente tem que correr, a gente tá meio apressado aqui. Então, Mauri Link, desculpa, a gente não vai poder mais uma vez ler. Fica pra próxima, fica cara. Fica pra próxima, continua mandando perguntas. E é isso, acabou. Agora a gente pode acabar. Yes. Galera, então vocês sabem que quinta-feira que vem... Mágica. Mágica vai acontecer. Nós vamos tirar coelhos da cartola, conhecido também para gravar o podcast ao vivo, diretamente do Frei Café e Coisinhas. And Coisitas. And Coisitas. And Little Things. Que yes. fica na Frei Caneca, ali perto do Mercado Dia, antes do shopping, Frei Caneca. Fica antes do shopping pra cima ou pra baixo? Pra cima do shopping. Não é pra baixo do shopping? Não, é pra cima do shopping. Cima do shopping. É entre a Paulista e o shopping. Isso. Isso. Muito bom. E a Paim. E a Paim. E lá nós vamos gravar ao vivo o podcast, apenas R$20 para entrar com 10 de consumação, ou seja, você pode ficar bebinho ainda para evitar ficar então bebinho. Então é apenas R$10, porque os outros 10 é só alegria. É só alegria. Isso! Aí, nossa, viu? Muito boa, boa essa, Daniel. Boa. Essa você deve falar. Essa vai ser para sempre, cara. E a partir de agora vamos gravar sempre lá, então se você quiser... tem que falar ao vivo para as pessoas que já pagaram. Ele vai estar esses R$10 que vocês gastaram... Alegria! Mas com esses R$10 eu não vou poder comprar os remédios da minha mãe. Alegria! Mas você vai estar alegre. Você tá bêbado, pelo menos. Você é um bêbado irresponsável. Você pode encarar isso, bêbado. Tá ligado? Parabéns, bêbado irresponsável. Você é bêbado irresponsável. Você não deveria estar aqui para o começo de conversa. Talvez você deveria. Porque você veio aqui, né? Enfim, acabou. Louco! Mas você quer mais Max Rebo na sua vida, vem assistir a gente ao vivo no Frei Café e Coisinhas toda quinta a partir das 7 horas. Ou venha também curtir o nosso Twitter, seguir a gente no Twitter, arroba Max Rebo. Underline. Arroba Twitter? Arroba Twitter. Arroba Max Rebo. Underline. Ele foi a primeira pessoa a fazer uma conta. Eu quero arroba Twitter. Deu o dono do Twitter. O dono do Twitter tá tipo, putz. Os caras lançaram no site, o Falcão já foi logo depois. Ah, é meu. É meu essa porra. Ah, devia ter pensado nisso. Ai, que foda, hein? Ou você também pode, se você quer mandar todas essas perguntas que a gente responde da pior forma possível, você pode entrar no Conversa da Max Rebo no Facebook, que é um grupo aberto no Facebook, é um grupo muito legal no Facebook, que tem várias pessoas, e é só mandar umas perguntas. Yeah. Só isso, cara. Só manda umas perguntas pra nós, eu nunca te pedi nada. Só manda umas perguntas. Dinheiro. E é isso. Manda dinheiro. E dinheiro. Eu mande dinheiro. E é isso, até a próxima quinta, sexta, até a próxima sexta. E quinta pra quem for assistir a gente ao vivo. Como assim? Sexta pra quem. Fez um podcast falando a gente vai gravar ao vivo, até um dia depois. Sexta pra quem não viver no mesmo CEP que a gente. Sim. E falou. Falou.